de Range Rover. Liga a Evolve, eu tô de Range Rover. A gente vai pra pista com Expresso Mercenários. A gente vai pra pista com Expresso Mercenários. A gente vai pra pista com Expresso Mercenários. Expresso Mercenários, Expresso Mercenários. Então sente logo o clima. Expresso Mercenários que comanda em Águas Lindas. Vou te resenhar, tudo misturado. A Evo que tá ligado, eu vou fazer o caqueado. Expresso Mercenários, a gente aqui dá aula. Nosso futebol é foda, por isso que o povo fala. Dentro de Águas Lindas, o bonde tá sem freio. Expresso Mercenários, é fute o ano inteiro. É o nosso time, Expresso Mercenários. Range Rover, vou que braba. A gente faz estrago, não vem fazer gracinha. Expresso Mercenários, a gente não alivia. Não vem fazer gracinha, não vem fazer gracinha. Expresso Mercenários, a gente não alivia. Liga a Evolve, eu tô de Range Rover. Liga a Evolve, eu tô de Range Rover. A gente vai pra pista com Expresso Mercenários. A gente vai pra pista com Expresso Mercenários. A gente vai pra pista com Expresso Mercenários. Expresso Mercenários, Expresso Mercenários. Esse é o VH, ninguém acompanha, esquece. É outro dia. Que arrebenta, então sente logo o clima. Expresso Mercenários que comanda em Águas Lindas. Vou te resenhar, tudo misturado. A Evo que tá ligado, eu vou fazer o caqueado. Expresso Mercenários, a gente aqui dá aula. Nosso futebol é foda, por isso que o povo fala. Dentro de Águas Lindas, o bonde tá sem freio. Expresso Mercenários, é fute o ano inteiro. É o nosso time, Expresso Mercenários. Range Rover, vou que braba. A gente faz estrago, não vem fazer gracinha. Expresso Mercenários, a gente não alivia. Não vem fazer gracinha, não vem fazer gracinha. Expresso Mercenários, a gente não alivia.